maçãs envolvem os corpos nus nesse rio que corre em veias mansas dentro de mim. Anjos e arcanjos pousam neste Éden infernal. Flecha do selvagem matou mil aves. Quieta, a serpente se enrola nos seus pés. É Lúcifer da floresta que tenta me abraçar. Vem, amor, que um paraíso num abraço amigo sorrirá pra nós sem ninguém nos ver. Prometo, meu amor macio, como uma flor cheia de mel, pra te embriagar sem ninguém nos ver. Mas tragam Lúcifer pra mim em uma bandeja pra mim.